tudo de valor que eu tenho. O meu perfume precioso pra te ungir. Eu ainda me lembro de quem eu era antes de estar aqui. Seus pés, cada lágrima que chora, reserva. e Ele me deseja. Eu sou do meu amado, e Ele me deseja. É impossível não. te amar. La la la la. É impossível não te desejar, lararará.